os soldados conduzindo meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Já ferido, embarcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia cada passo escárnios a ferir meu coração. Pela via dolorosa ao caminho.